Gangue do Eletro! No setor, o rock das equipes foi o cara que inventou. O Super Pop, ele é muito querido pelo DJ Alisson e pelo Juninho. Vamos lá, Anjinho, comanda na moral, que são as equipes que agitam a capital. Vamos lá, Anjinho, comanda na moral, quais são as equipes que agitam a capital. Te segura aí, moleque, só bebê 40L. No Guamá, que comanda são os Blacks. Angolado e as Tavares agitam na moral. Equipe Team vai passar o sal. RBK e PDB, os humildes e o Anjinho mandam ver. Imagine produções que agita no setor. O rock das equipes foi o cara que inventou. O Super Pop, ele é muito querido pelo DJ Alisson e pelo Juninho. Vamos lá, Anjinho, comanda na moral, que são as equipes que agitam a capital. Vamos lá, Anjinho, comanda na moral, são as equipes que agitam a capital. Te segura aí, moleque, só bebê 40L. No Guamá, que comanda são os Blacks. Angolado e as Tavares agitam na moral.